Sheffield. Começa agora mais um Trip View, eu sou o Eric. E eu sou o Magaren. E eu sou o Monio. E hoje a gente vai falar da revista Homem-Aranha Especial. É uma revista em memória da tragédia de 11 de setembro. É, porque como vocês podem ver, ou não, sei lá, vai que vocês estão baixando isso depois, hoje é dia 11 de setembro. E como essa revista fala sobre a tragédia de 11 de setembro, essa semana a gente está invertendo os programas, né? O Trip View está saindo hoje, na quarta-feira, 11 de setembro, e o Trip View Classic vai sair na sexta-feira que vem. É, na próxima sexta agora, depois de amanhã. Isso, justamente, depois de amanhã. Não se desesperem, pessoas, são só 2 dias. Onde que saiu isso? O original foi... Foi na Amazing Spider-Man, volume 2, número 36, dezembro de 2001. 2001. É, eu queria fazer um drama. Ah, tá. Que equivale a 477. Isso, se não tivessem zerado a numeração. É que lá no final, no início de 99, né, eles... A Amazing Spider-Man que começou lá em 1963. É como se eles tivessem encerrado a revista e começado a contar de novo do número 1, isso, né? Que durou até a edição 58, que era o equivalente a 499 original, né? Aí eles voltaram pra numeração original pra comemorar o 500. É, uma estratégia conhecida como caça-leitor, né? Olha, número 1, começou do nada, vamos. É, justamente. Quando teve o atentado de setembro, eles fizeram essa revista, aproveitaram, fizeram essa revista e lançaram em dezembro, né? 3 meses, né? É. Pra localizar o pessoal, ela veio uma edição depois da história que a grande maioria do pessoal gosta aí, que é a tal da conversa. É, veio um antes, né? Uma depois. Nada, a conversa é a 37. É a não, 35 é a luta final contra o Morlon. Ah, tá. É, tá certo, tá certo. É que a capa da 35 é... Ah, é que termina ela descobrindo, né? Isso. É, a conversa, ela é na 37, isso. Mas ela descobre antes. Então, ela descobre na 35, aí 36 tem essa pausa, quando eles fizeram a história e publicaram, isso. Aí volta... E aqui no Brasil, essa revista que a gente tá em mãos, né? Que é uma formato menor que um americano, né? Eu não sei, tem um nome pra esse formato, não? Não, um pouquinho menor só, mas... É, já vi outros serviços desse tipo, tipo do Hulk. Isso porque na época as revistas da Panini eram maiores que o americano. Pois é pra compensar, né? Fazer a média. Estragar a coleção. É, ainda bem que essa aqui pelo menos não é da coleção, né? Essa revista aqui, ela saiu exatamente um ano após o atentado. Ela saiu em setembro de 2002. Isso. Né, aqui no Brasil. Inclusive, no final dela tem algumas páginas do Capitão América. É tipo um pedacinho da nova série do Capitão América, alguma coisa assim, que estreava naquele mesmo mês. Naquele mesmo mês saiu a Marvel 2002, número 9, que tinha a Capitão América 1 de 2002, né? A 1 de 2002. Que eu não sei, porque eu não tenho a revista em mãos, mas talvez essas páginas tenham sido extraídas dela, né? Um trechinho. Não saberia dizer. É, eu não tenho a revista, não vou saber falar também. Em 2007, a Panini republicou essa história de novo. Qual? A do... Essa do 11 de setembro. Ah, é? No dos facsímiles da Grande Desafio. Ah, verdade. A 6. O último facsímile. Desafio 6. Eu não lembrava disso, não. Que é exatamente o arco que a gente comentou, que tem a conversa, que tem essas coisas, tudo. Então, esse Trip View ele vai acabar sendo um pouco diferente, porque a história em si não tem muito o que comentar, né? Ela é basicamente um texto distribuído em vários quadrinhos, né? É uma narração sobre o evento que aconteceu e o sentimento do povo e tal. É, porque a Marvel, a gente já comentou algumas vezes, como ela se passa no mundo real, entre aspas, né? Uhum. Os personagens dela sempre fizeram parte desses grandes eventos que aconteceram nos Estados Unidos, tipo o impeachment do presidente, escândalo Watergate. Waterworld é ótimo. Waterworld, o filme do... Guerra Atrás da Orelha, né, e tudo. Isso. Filme horrível. Eu gostava quando eu era criança, tinha 8 anos de idade. Não, 8 não, tinha menos. Eu lembro quando eu assisti o filme, cara, é tanta água que eu terminei de assistir e me sentia molhado. É o Waterworld, né, cara? Aí aconteceu o atentado em setembro, eles resolveram, vamos aproveitar e colocar nossos personagens também. A reação dos nossos personagens ao que aconteceu, né? É, na verdade, nos Estados Unidos, em várias mídias, em todas as mídias isso repercutiu, né? E os quadrinhos foi, eu acho que uma das primeiras, né? 3 meses depois a história saiu. Acho que no DVD do Homem-Aranha 2, no Homem-Aranha 1, que tem uma entrevista com o John Romita, o Júnior, uhum. Ele fala que quando aconteceu, eles pensaram em fazer essa história aqui. O roteirista que eu não gosto aqui, o Straczynski. É esse cara aí. 4 horas ele fez o roteiro, John Romita foi lá e um dia desenhou. Ele falou que ficou depois chorando uma semana. E o Scott Hanna fez a arte final aí. Mas aqui, eu não estou defendendo, antes de mais nada. Mas o Straczynski, como roteirista, a maioria das coisas que ele faz é boa, cara. No Homem-Aranha, teve esses problemas, né? Que todo mundo conhece, mas a maioria das coisas do Straczynski é... Quer dizer, eu não vou falar a maioria porque eu li pouca coisa dele, né? O roteiro dele, a forma dele escrever, eu acho bacana. Eu costumo comparar ele com um jogador de futebol. Aquele jogador que joga muito nos outros times, aí seu time contrata, ele não joga nada. É tipo jogador na seleção, né? Aí depois vai embora e volta a jogar. É isso mesmo. Aí, e no seu time, quando ele vai jogar, ele dribla o time inteiro, o adversário, dribla o goleiro, ele e o gol, aí ele vai e chuta pra fora. Ele começou bem. Teve umas histórias legais dele, mas aí depois... Igual eu tava comentando, a gente vai comentando da história aqui, mas a gente vai acabar falando sobre mais sobre o atentado em si, né? Tipo, a história aqui vai ser meio que um pretexto pra gente falar, né? É, porque não tem. Eles pegaram o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é o personagem mais nova-iorquino, se pode dizer assim. Foi o que eles falaram lá também. E eles até falam... Eles sempre se perguntavam onde estavam os heróis quando acontecem essas grandes tragédias. Eles quiseram dar essa explicação. Eles colocam a história sobre o ponto de vista do Homem-Aranha, né? Que, tipo, na verdade, nenhum herói imaginava que aquilo ia acontecer, né? Apesar do povo ficar... Onde vocês estavam? A culpa não é deles, né? Tanto que, apesar da história ser pelo ponto de vista do Aranha, parece vários outros heróis ajudando no resgate às vítimas. Que é o que aconteceria no mundo real, se eles existissem. É justamente. Eles não iam poder impedir, mas ia fazer o possível pra... E ajudar do jeito que desse. Inclusive, se você não prestar atenção, alguns dos heróis que estão ajudando, eles... Você acaba nem percebendo que eles estão lá no meio, né, que eles colocam como se fossem mais uns. É, tem uma cena que mostra o Wolverine aqui, que não é uma garrinha pulando ali, não dá nem pra saber que era ele. Ele tá até com um boné, né, do departamento de bombeiros, do corpo de bombeiros, departamento de polícia, pô. Deve ser Fire Department, Fire Department, né? New York. Se bem que se esses caras existissem na vida real, alguém ia voltar no tempo e impedir, mas... tem isso, né? Até a cozinha do amanhã lá na... O Mônio sabe o que é, o Magari não vê as histórias atuais. Cozinha do amanhã. Cozinha do amanhã, show de bola a história. É revista atual, Magali. E a história vai mostrando, na verdade, a única parte que eu acho que todo mundo concorda que é meio... Tipo meio assim, não faz muito sentido na história, são os próprios vilões chocados com o acontecimento, né? Ah, um ou outro vilão até passa, tipo o Rei do Crime eu entendo. O Rei do Crime eu entendo que ele pode estar triste por os investimentos dele. Exato, ele devia ter muito escritório ali no bolso dele, cara. Pois mas... é. Era Magneto, o Dr. Destino chorando. O Destino principalmente, cara. O Destino chorando não faz sentido, não. Nenhum. Só se for de raiva, porque não foi ele que teve a ideia. Pois é. Né? O Magneto também. Ah, aquele maldito Bin Laden não me chamou pra conversa. Bom, então ele tá falando, né? Por que eu não retornei a ligação dele, droga? Aí tem mostrando aí, né, que os bombeiros são os verdadeiros heróis e... É, o bombeiro, policial, mas o pessoal comum. Mostra até de relance o avião lá que caiu, que o pessoal se revoltou, foi isso. Pra cima. E assim, pra quem tá lendo, que é brasileiro, pode achar meio estranho, né, mas americano é extremamente patriota, né, cara? Isso a gente vê em todo filme, em toda produção americana, né? Então, se você for parar pra pensar, tem um pedaço da história aí que fica até meio... Fica parecendo até meio preconceito americano, porque a gente sabe que é um grupo dentro de uma religião que é extremista que fez o ataque, né? E da forma que eles falam, eles meio que dão uma generalizada ali, como se fosse a religião em si, sabe? Não, eu discordo. Você tá falando daquele quadrinho que tá todo mundo com os turbantes lá? Não, no texto mesmo, não na aparência. Mas o texto, eu acho que assim, a imagem ela complementa o texto. Não, mas eu não tô falando dessa parte dessa imagem, tô falando no geral aqui na revista, que fica chamando, como é que é? Eu tô tentando achar aqui, eu não vou lembrar agora qual que é o ponto, mas não é por causa da imagem não, porque na parte da imagem eu até concordo com você que eles mostram que aquelas pessoas... Que não é todo mundo, é um grupo só. Justamente, só que tem uma parte que eu não vou lembrar agora qual que é, que a hora que eu li, me pareceu que tava meio generalizando, sabe? Tipo, que a culpa é da religião, que se a religião não existisse, não teria esse grupo lá dentro da religião, entendeu? É uma coisa meio assim. Isso é simplificar demais o pensamento, na minha humilde opinião. Isso lembra uma imagem que circula pelo Facebook, tem religião e religiof. Vocês já chegaram a ver. Religião, aí tem as torres gêmeas destruídas e religiof, elas normal. Aí, a gente não comentou, mas uma cena que tava no primeiro vídeo de divulgação do Homem-Aranha 1 era justamente ele prendendo o helicóptero nas torres gêmeas, né? Então, eu ia comentar quando você falou do patriotismo. Porque isso aqui refletiu em várias mídias também. Eles evitam mostrar as torres Gêmeas. Até em filmes e séries que foram feitas antes. Falando do Homem-Aranha, tem essa do que você citou aí, que é o trailer que foi tirado do ar. Era um teaser, na verdade, né? Era um teaser. Era o primeiro vídeo do filme. Mas tanto que eu falo que é teaser, porque as cenas que o Aranha aparece nele foram usadas no filme. Sim. E as cenas mesmo, elas não. As outras que foram cortadas, até onde aparecia a torre, o Aranha não aparecia mesmo nelas. Não, mas é. No filme, tem aquela cena que ele tá olhando, se você ver, tem o um reflexo na torre. Tem um reflexo na lente. Na lente dele. Ou seja, aquilo podia ser uma cena do filme que eles tiraram depois. Tanto que o filme que ia ser lançado no final de 2001 foi adiado pra 2002 pra tirar de todas essas coisas. Todas as menções às torres. A série do Homem-Aranha animada lá de 94. O episódio do Camaleão, quando mostra um helicóptero batendo num prédio. Não tem essa cena, cortaram também. Oh, particularmente, tá, eu entendo, né? Eu entendo por que eles cortaram. Mas do que foi feito dali pra frente, eles não mostrarem a torre e tal, é uma coisa. Agora, sair editando coisa antiga pra pagar a torre é idiotice, né, cara? Foi o que eu falo. Na minha opinião, de brasileiro, né? Sim. Na época que teve o tsunami lá no Japão, agora em 2011, tava passando o Gokaiger. Ótima série, recomendo a todos. Na semana que teve, não teve a série porque o pessoal tava mostrando, né, noticiário, mas na outra semana, no outro episódio que mostrou, já tinha lá os monstros destruindo tudo, água pra todo lado. Eles não se preocuparam em cortar isso. Eu pensei em fazer uma sacanagem, mas não vou fazer, não. Ah, faça, vai. Não, a hora que ele falar Gokaiger, eu coloco a música dos Power Rangers. Não, eu pensei em falar pra... Na hora que eu pensei em falar Gokaiger, eu pensei, olha, que vai... O pior é que eles vão virar o próximo, né? Não sei, não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe. Então, aí, tipo, o Homem-Aranha tá vendo, né? Criança que perdeu o pai, a gente vê numa das cenas. O Capitão América, né? Segundo o Homem-Aranha, ele já passou por isso uma vez e não devia passar de novo. Eu ia perguntar, qual foi a outra vez que jogaram avião em torre? Ai, meu Deus. Na verdade, essa foi a primeira vez que os Estados Unidos foi atacado pra valer. Atacado mesmo? Foi. No solo. Sim. Deles, né? Porque teve um atentado nas torres em 93, eu acho. Só que foi uma bomba no estacionamento, no subterrâneo das torres. Isso, tanto que... Precisamente. Né, voltando, puxando pro Aranha de novo na série animada de 94, tem um episódio aqui. Um episódio que o Aranha vira o Aranha Homem lá. Uhum. O Kraven encontra ele no estacionamento. Ele até chega a cheirar e fala, ainda tô sentindo um pouco da pólvora da bomba que explodiu aqui anos atrás. É, pois é. E aí a revista tem muito desse questionamento de no início, né, de onde que os heróis estavam e depois de eles não têm nenhuma resposta, né, pro que aconteceu, não tem o que falar pras vítimas e tudo mais, né? Sinceramente, não tem mesmo, vai falar o quê? É, pois é, esse tipo de momento é aquele que, agora trazendo até pra gente também, esse é aquele tipo de momento que, tipo, você não tem o que falar, é o momento de você refletir, né, cara? Eu acho que o mundo inteiro refletiu nessa época um pouco, né? Eu sei que tem um monte de gente que deve estar ouvindo agora e falando assim, Estados Unidos tem que se ferrar mesmo. Eles pensam que eles são o dono do mundo e tal, mas daqui a pouco tu vai beber Coca-Cola, né? No jantar. Então... E outra, na boa, esse é um tipo de pensamento tão idiota, cara. Tipo, a população do país não tem culpa. Não é assim que funciona. Pois é, tipo, a torre, cara, as torres, né, que foram atacadas, porque assim, a gente tem a visão das torres gêmeas, mas os prédios ao redor também foram afetados. Isso. Né? Sim. Então, no total, foram mais de 3 mil pessoas mortas, né, cara? Então, assim, se a pessoa que tá ouvindo agora, vamos supor que ela tá na escola ou na faculdade, a sala dela tem 40 alunos, se todos morressem, né, seria um número muito grande. Imagina 3 mil, né, cara? Então, assim, cada um desses 3 mil é um ser humano, né, cara? Então, assim... Envolve família, envolve amigos. Inocente também. É, a pessoa não tem culpa. Usando o seu exemplo da escola, é como se numa sala de 40 pessoas, vai uma pessoa fizesse alguma coisa errada e eles eliminassem a escola inteira, a sala inteira. É, na verdade, nem isso, né? Seria se numa sala de 40 pessoas, uma pessoa tivesse um pensamento diferente de outra, né? Nem necessariamente ter feito alguma coisa errada, né? Sim. Que, não tô falando que os Estados Unidos, ele é uma nação inocente, porque nenhuma nação é, né? Mas realmente, os habitantes não têm culpa disso, né? Fato. Esses comentários. E aí a gente vai vendo na história repercussão e ela finaliza com uma palavra de vamos levantar a cabeça e mostrar quem nós somos, né? Até porque essa revista é muito recente, 2-3 meses depois só. Pois é. A imagem ainda tá... Hoje... Eu sou ruim em matemática. Quanto tempo faz? 12. 12 anos. Hoje, 12 anos depois, a gente ainda lembra como se fosse ontem. Pois é, isso. Como falam aqui o editor aqui, o Fernando Lopes, ele fala aqui no texto de abertura da revista, ele fala que todo mundo lembra quando acontecem essas coisas. Cada um lembra onde estava quando ouviu falar. Eu acho que cada um vai querer falar, mais ou menos, mas o que eu lembro é o seguinte, eu tinha 12 anos de idade nessa época. Vocês tinham 22, provavelmente. Eu tinha 12 anos. Isso significa que agora você tem 24. Exato. Idade perigosa. Não, não é. Só pra quem tem dúvida. É, por que, Mônio? Seus 24 anos foram perigosos? Foram traumáticos, eu diria. Capitão Stacy. Eu lembro o seguinte, eu estudava de manhã e só passava desenho de manhã na TV aberta, né, cara? Então eu colocava meu videocassete, eu tinha uma programação. Só um minuto. Você é daqueles que vai chorar porque você perdeu o episódio de Dragon Ball, é não, isso? Não, eu vou falar qual que foi o meu... Como é que eu fiquei sabendo do atentado. Então eu colocava o videocassete, tinha uma programação lá que gravava de tal hora até tal hora todos os dias, né? Aí quando eu cheguei pra assistir meus desenhos, né, cara? Agora que eu tô pensando, 12 anos, eu não era tão criança quanto eu imaginei que eu era, não. Aí eu comecei a ver o desenho e de repente, musiquinha do Plantão da Globo, né? E eu tava só passando pra frente, né, cara? Que eu achei que era um plantão normal. E eu vi que o negócio não acabava nem a pau, aí que eu fui parar pra assistir. Você vai ver agora, pela primeira vez, por um outro ângulo, o momento do choque do avião contra uma das torres do World Trade Center. Vista do East River, aqui do lado de cá do rio, está o bairro do Brooklyn, de onde provavelmente foram feitas essas imagens. Você está vendo o exato momento em que o Boeing chocou-se contra uma das torres do World Trade Center em Nova York. Ali você vê a torre que já tinha sido atingida, a torre da direita, e a torre da esquerda, logo depois, agora já, que o avião se chocou contra ela. Lá no fundo, o fogo, você está vendo a bola de fogo que se levanta ao lado do prédio, exatamente no momento em que o avião se chocou contra essa torre do World Trade Center. 20 mil pessoas estavam no World Trade Center na hora do ataque, nas duas torres que foram atingidas e que depois desabaram. A fumaça que ainda sai desta região onde houve o ataque terrorista e o desmoronamento das duas torres de 110 andares. Inicialmente, ô mano, realmente eu fiquei assim, caramba, cadê meu, sei lá, nem sei que desenho que passava na época, Digimon, não sei. Eu lembro que um monte de gente reclama que foi Dragon Ball que foi cortado. É, um episódio de 20 minutos, né, fim do mundo pra pessoa. Mas a partir do momento que eu vi que era uma coisa séria, eu lembro que eu parei de passar pra frente e assisti um pouco, sabe? Inclusive a gravação que eu tinha, ela pegou o segundo avião batendo, né? Que foi ao vivo, né, todo mundo começou a passar na televisão porque um avião tinha acertado uma torre. E durante as reportagens, outro avião acertou outra torre, né? O segundo porque... Vale lembrar, pra quem não acompanhou na época. É, tem muita gente que é nova também, que não então, vai. Né? Que hoje tem 12 anos, né? Isso. Que quando bateu o primeiro avião, o pessoal achou que era acidente só, não, nada de terrorismo. Oh, bateu um avião, é, o que aconteceu? Aí quando bateu o segundo avião, aí opa, aí quando teve a notícia do outro que caiu, de mais um que teoricamente ia pro Pentágono. Foram quatro, né? Os dois da torre, um pro Pentágono e um que tava indo pra Casa Branca. Pra Washington, pra Casa Branca. Isso, que não, que caiu na... Foi o pessoal se revoltou lá e derrubou. Qual que era o nome do lugar que ele caiu mesmo? Caiu na... Nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome do lugar, né? Mas enfim, ele caiu antes de chegar lá. No chão. Né? No chão. Fazer. Caiu no chão, isso. Tem um... Lógico, né, cara? Todo evento menor que esse gera teoria da conspiração. Um evento dessa magnitude, não preciso nem comentar que... Que até hoje tem gente que não acredita, né? Ah, tem a teoria do trabalho interno, que é um dos meus favoritos. Que a popularidade do Bush estava baixa na época, né? E isso fez ele ser reeleito, né, cara? Não só isso. Eles falam que foi tanta coisa envolvida aí, uma desculpa pra poder invadir, blá, blá, blá. É, tem também falando que o avião que caiu no Pentágono, ele parecia mais míssil do que avião, né? Tinha esse papo. Sim. Que, pelas características, todas as câmeras que filmaram ele foram apreendidas, a gravação, né, foi apreendida. Então, assim, não vamos entrar na questão da teoria da conspiração, senão daqui a pouco a gente tá falando da Lua, né? Do homem chegando na Lua. Mas o que aconteceu foi isso, né? Aí depois foi o Bin Laden, né? Que era o líder da Al-Qaeda, né? Foi o que alavancou a carreira do Bin Laden, vamos dizer assim. E ele assumiu a autoria, né, do atentado, e falando que era em nome da a Guerra Santa, né? Isso. Então, pra quem não sabe, o que aconteceu foi isso na época, né? E a gente teve toda a incursão dos Estados Unidos no Afeganistão e tudo mais. Mas, assim, igual igual eu comentei, independente de quem, em qual lugar do mundo tava, isso faz a pessoa refletir um pouco, né, sobre, acho que até pelo, sobre o valor da vida mesmo, né, cara? É, porque aconteceu com eles, podia ter acontecido aqui, podia ter acontecido no Japão, como já aconteceu na Inglaterra, aqueles atentados de, no metrô lá. Sim. Pois é. O próprio Japão também teve o metrô de Tóquio também, arma química por lá também. A minha esposa, ela comentou que, tipo assim, esse ano a gente teve aquela questão das revoltas aqui no Brasil, né, todo mundo viu aquela violência da polícia e acabou se unindo por causa daquilo e protestando, que foi um protesto que durou algumas semanas e todo mundo esqueceu, mas teve um protesto, né? Todo o país revoltado, em teoria, por um mesmo motivo, né? Na verdade, várias reclamações, mas o motivo era os problemas do governo, né? E esse sentimento que a gente teve aqui é uma gotinha do patriotismo americano, né? Eu acho que é uma forma da gente entender mais ou menos esse sentimento americano, seria isso aí, um exemplo, né? É, eu acho que pode até multiplicar um pouco aí, porque o negócio lá é forte. Não, por isso que eu tô falando, isso que a gente teve aqui é uma gota lá, né, do patriotismo. Tanto que em vários desses filme que acontece lá, invasão alienígena, alguma coisa, sempre mostra essa coisa do povo se unindo, os americanos, vamos salvar todo mundo. É, por causa da cultura deles, né? No próprio filme do Homem-Aranha, lá teve a cena lá dos caras jogando um monte de coisa no Duende Verde, falando, ah, mexeu com um, mexeu com todo mundo. Pois é. E não adianta reclamar, ah, aparece bandeira dos Estados Unidos em todo filme americano, mas você tá vendo um filme americano, né, cara? Isso. Se você não quiser ver a bandeira, vai ver filme brasileiro. Que aí você não vê bandeira nenhuma. É, pois é. Talvez até aí você veja bandeira americana. Corre um risco grande. Às vezes o povo é muito hipócrita em consumir produto americano e reclamar dos americanos, sabe, do patriotismo e tudo mais. Mas é isso, né? A revista termina mostrando justamente todo tipo de pessoa, né? De todas as nacionalidades e crenças lá unidas, demonstrando, né, a união americana isso. E tudo mais. Os heróis fictícios e os reais, vamos dizer assim, né? Isso. Exatamente. Policial, bombeiro, paramédico, um monte de gente. Todos de cabeça erguida, né, pra superar. Isso. E no final da revista, a gente tem uma... Da brasileira que eu tô falando, né? A gente tem aqui uma prévia de uma revista do Capitão América, mais ou menos com uma temática parecida, né? Na verdade, não dá pra entender muito bem, porque é... Quantas páginas? Uma, duas, três, quatro, cinco páginas só. É só um preview do que vinha. Porque, como eu falei, as revistas da... Principalmente da Marvel, tava sempre ligado a essas mudanças aí. E o Capitão América, que representa esse... Praticamente o ideal deles lá, é o que sempre vai mudando de acordo com o país, e quando aconteceu isso, o inimigo não era mais, tipo, o russo, agora é o terrorista. As histórias deles se adaptaram a isso. Isso, inclusive ele fala, né, que na história que eles têm que ser mais fortes que o povo, né, tipo, ou então eles que vão ter vencido e isso. Tudo mais. Então, só por informação, os autores são o John A. Reber e John Cassidy. As cores do Dave Stewart. E é isso, né? Na verdade é um previewzinho aqui daquela revista que eu comentei, da Marvel 2002, número 9 lá. Mas independente de teoria da conspiração ou não, um grande mestre dos quadrinhos já sabia, já previu o que ia acontecer. Eu vou mandar uma imagem aí que vai estar no post, de uma revista de 91. Olha só, quem que é? Rob Liefeld. Ah, meu Deus. Ah, não, cara, não faz isso não. Ele tá envolvido, cara. Eu acho que ele tem que esse cara. Quem é que causa isso aí? O fanático? É o fanático religioso, né? Ah, então. Tem tudo a ver. 91. É horrível, ué. Isso aí é de 91. Ah, meu Deus do céu. Uma história da X-Force. Depois até o Aranha participa também da história. Tá certo. Eu acho que dá pra gente encerrar com essa imagem, então. Isso. Mas é isso, né? A gente teve um programa um pouco diferente, mas eu não sei o que falar. Estou sem palavras, como o Homem-Aranha. Como é que a gente encerra isso? Eu não sei como é que a gente vai encerrar. Não. Todo mundo chorando, que nem o Dr. Destino. Oh, meu Deus, terminar rindo. Que ótimo. Terminar igual aquelas sitcom. Não, mas eu acho que, falando sério, então é uma revista que vale a pena você ter e ler pra... Essa é um revista... registro. É um registro da história, em forma de quadrinho. Exatamente, é um registro e é uma forma também de... A vida não é só diversão, né? Às vezes a gente tem que parar e pensar um pouquinho também. Fato. Então é isso. Sexta-feira a gente tem o Tweep View Classic. E semana que vem a gente volta com mais um Tweep View. Até a próxima semana. Até logo. Até. É, foi um tema. Não teve muitas piadas, porque é um tema meio caído, né? Mas. É, não é que é caído, né? É que assim. Não entendeu. Ah, nossa.